Cleusa Marisa Schurz foi morta pelo ex-marido na manhã desta quinta-feira. Ex-marido é modo de dizer. O agressor, Organdino Olide Souza, não estava aceitando o fim do casamento. De acordo com informações repassadas à polícia pela família, ainda ontem o homem ameaçou a ex-esposa e a família dela. Na manhã de ontem mesmo, logo após ele voltar para casa, uma discussão terminou com golpes de faca no peito de Cleusa. Familiares que ainda dormiam escutaram os gritos da vítima e viram o homem fugindo da residência que dividia com a esposa e outros familiares. Socorristas do SIAT e a polícia foram acionados, porém, a mulher morreu e o homem continua foragido. A polícia de Medianeira pede informações e o auxílio da comunidade através dos telefones 3264-2324, que é o da Polícia Civil, ou pelo 190 para qualquer unidade da Polícia Militar. O assassino não se conformava em terminar o relacionamento com a esposa. Relacionamento este, segundo familiares, que já vinha em desgaste constante e avançado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.